success. Saudações, robôs, mutantes e alienígenas. Crescemos e agora estamos falando de histórias sem figurinhas. Não arranque seus cabelos, caro ouvinte. Vamos voltar a falar da nona arte muito em breve. E aqui, na estreia da Biblioteca Universo, vamos falar de uma autora de ficção e fantasia que foi consagrada nos anos 80 e agora anda um pouco desconhecida. Estou falando aqui da Marion Zimmer Bradley. Não vamos falar da Morgana Suada das Brumas de Avalon, e sim do primeiro livro da série Darkover, que, segundo o original, tem um cenário tão rico ou maior que Game of Thrones. E para participar deste admirável mundo novo, conto com a presença do comandante que caiu, Jameson Tiossi. Não tem Morgana? Como assim? E do colono espacial, Reginaldo. Opa, e aí? Então vamos começar pelo começo, James. Já manda aí um resumo de quem é a Marion Zimmer Bradley. Só tem autores que fazem parte da sua infância, da sua adolescência, que são personagens constantes, independente de você ver novas obras deles ou não. Um deles, do lado bom, é a Agatha Christie, que eu li durante ali de 10 a 17 anos. Eu devo ter lido os 55, 60 livros dos 79 de Agatha Christie. Outro é Marion Zimmer Bradley, que eu conheci com Brumas de Avalon, que é o motivo do Dão fazer essas gozações em cima de Morgana. E Marion, ela nasceu em 1930 e ela começou a escrever já na adolescência com 17 anos. Ela fez obras usando vários pseudônimos e algumas com conteúdo lésbico, supostamente progressivo, né? Um dos livros que ela fez foi I Am a Lesbian, né? Que eu acho assim bastante evidente qual é o conteúdo, mas ela ficou conhecida por duas séries. Uma é Darkover, que a gente hoje vai, na verdade, dar uma olhada num prequel, que é chamada A Chegada em Darkover, e outra é Brumas de Avalon, que é uma recontagem das lendas arturianas sob o ponto de vista feminino. Eu li realmente Brumas de Avalon, achei um excelente livro, mas eu li quando eu tinha de 15 a 17 anos. Nunca mais eu reli. Eu ainda tenho as edições do Círculo do Livro, tão bonitinhas. Elas têm jaqueta, tão lindas, aquela capa característica. Se você der uma busca na internet e encontrar Brumas de Avalon, você vai ver uma pintura característica. Eu tenho aquela, as quatro edições separadas com jaqueta. Eu li da cover com A Rainha da Tempestade, que também é um prequel, certo? Mas não gostei, é um dos poucos livros que eu abandonei. E li A Queda de Atlântida, mas eu só li o volume 1. Infelizmente, depois Marion Zimmer Bradley, que morreu em 1999, ela teve uma situação específica com a filha dela, que mostrou que todos os autores são passíveis assim, de falhas. Ela foi acusada pela filha de facilitar que o segundo marido dela tivesse relações sexuais com a filha. Algo que não é muito estranho a vários autores. Todos eles têm um aspecto humano um pouco detestável. Inclusive autores que a gente gosta bastante. Felizmente, nós conseguimos separar bastante a obra do conteúdo dos autores. Por isso, eu gostaria que vocês prestassem um pouco mais de atenção no conteúdo de A Chegada em Darkover. Reginaldo, eu tenho um desafio para você, que é simplesmente explicar a cronologia dos livros publicados até então. Então, né, meu, eu tava pensando, ouvindo o Jamerson falar, pensando como eu comecei também, e se eu não me engano, não foi com o Darkover também. Não foi nem com as Brumas também. Eu tô tentando lembrar o nome, que ela fez uma adaptação daquela A Flauta Mágica, que é uma ópera do Mozart, né? Então, e é um livro assim, tão bobinho assim, eu acho que quem deu pra mim foi uma amiga da minha mãe, que acho que eu até já comentei dela, né, que eu era bem pequeno, assim, e pra não atrapalhar elas me jogavam qualquer coisa, sabe, Disco Voador, OVNI, Marion Zimmer Bradley, jogava assim, falava, lê aí no cantinho e fica quieto. Eu acho que foi assim que eu peguei, e eu adorava esse livro, porque essa Flauta Mágica é realmente, assim, encantador, o visual, né, tem animais humanizados assim, né, então é bem legal, né, se eu não me engano, olhando assim em retrospecto, foi esse. Depois provavelmente eu tenha lido também As Brumas de Avalon, também não lembro se foi primeiro, porque nos anos 80 teve esse boom aí da autora, ela era super famosa, assim, uma J.K. Rowling, mais ou menos assim, né, uma versão beta, vamos falar assim, né, pouco menos famosa, mas bastante famosa, né, menos falado do que As Brumas de Avalon, era a série Darkover, mas principalmente A Rainha da Tempestade, né, que aí sim eu acho que da série, com certeza, eu comecei por esse daí, e eu comecei lendo em biblioteca pública mesmo, tudo, achei o livro assim, e relacionei o nome da autora, e adorei quando eu li, porque ele é super interessante, ela tem aquilo lá que o Dão falou, né, que a estrutura, vamos dizer assim, ela cria um cenário muito rico, né, e muito real, porque ela vai alimentando ele por eras, né? Curiosamente, se eu não me engano, esses foram os primeiros livros dela publicados aqui no Brasil da série Darkover, né? E eles não são o primeiro da série em si. Eles são de um ponto bem específico, quase como se fosse assim um retcon da série, né? Porque a autora começou a série Darkover. Deixa eu interromper, não seria um prequel? Não. Ele é um retcon mesmo. Porque a autora começou no contato entre o Império Terráqueo e essa colônia perdida, já desenvolvida, né? Que eles chamam, se eu não me engano, é Recontato, se eu não me engano. Né? Então, os primeiros livros da série, que nem foram publicados aqui no Brasil, abordam essa relação do império, né, super desenvolvido, encontrar uma sociedade que é tão desenvolvida quanto, mas não tem tanta tecnologia aparente assim, mas ela é avançada por outro ponto, pelo ponto psíquico, né, pela os poderes que ela desenvolve na história, né? E aí, durante esses primeiros livros, sempre falava da Era do Caos, da Era do Caos, da Era do Caos, que é o passado obscuro, quando os terráqueos não tinham contato, quando vamos dizer assim, é o meio da história do que a gente está lendo aqui nesse primeiro livro, né? Que é a chegada em Darkover, que é o acidente, que vamos dizer assim, que os terráqueos caem nesse planeta, aí passa um período tão grande de tempo que eles esquecem que eles eram terráqueos e eles vivem numa sociedade super primitiva, com reinos brigando entre si, que é chamada essa a Era do Caos e os 100 Reinos. Então, os primeiros livros no Brasil, A Rainha da Tempestade e Dois para Conquistar, foram nessa fase específica, né? Então, meu contato se deu por aí. Que é uma... Você vê... Acho que até uma salada de explicar, né? Porque... vai e volta o tempo, e o que eu quero dizer, Jamerson, que eu coloco como retcon, que ela não tinha focado desse jeito a história, o foco dela era no encontro dessas duas sociedades, né? Aí ela voltou para trás, ela criou um programa, a sociedade tinha um programa de eugenia, que não vem ao caso a gente destrinchar agora, mas é muito legal, cara. Eu acho, se você quiser saber, eu acho até legal, mais legal do que esse começo e a fase final com os terráqueos, assim. Eu acho bem, bem interessante essa época aí, porque ela consegue, por exemplo, Rainha da Tempestade lembra para mim muito uma Fênix Negra, assim, né? Uma criança com tantos poderes, ela controlava o campo magnético desse planeta Darkover. Ela tem tantos poderes que ela se descontrola, né? E o segundo livro aí que eu comentei, o Dois para Conquistar, é quase como se fosse um Conan, né, da série Darkover, assim, né? Um cara, um guerreiro fantástico que não tem limites, e ele era abusivo com as mulheres, assim, até depois ele aprende a lição com isso, assim, mas é bem legal ela explorar, né? Você vê que são temas variados num cenário, que é esse cenário riquíssimo aí que eu falo. Eu vou tentar dar uma resumida na sinopse desse livro que estamos falando aqui, né? A Chegada em Darkover. Não vamos falar da série toda, né? Já deu um panorama bem completo aí do que é a série, então especificamente do livro A Chegada em Darkover. No futuro muito distante, a humanidade começa a construir um Império Galáctico, né? Colonizando novos mundos, os pontos cada vez mais distantes lá do Sistema Solar. E numa dessas viagens, uma nave cai num planeta que não estava mapeada até então, com o sol vermelho, estilo Krypton, e um clima bastante rigoroso para os padrões humanos, né? Um extremamente frio, depois extremamente calor, muda bastante. Após esse choque, né, inicial, essa tripulação tem que escolher entre sobreviver num planeta hostil ou morrer tentando voltar para as estrelas, né? É quase um panorama do que a gente está hoje, né? E as decisões assim, são bem conflitantes e tem discussões muito acaloradas sobre o que fazer, né? Se vamos viver aqui mesmo, não era o objetivo chegar aqui, mas vamos viver aqui mesmo, do jeito que dá, tentando descobrir o que tem, ou vamos se virar e tentar ir embora, seguir a viagem, que é a segunda opção, é a mais difícil, porque tá quase toda a nave que eles chegaram tá destruída, né? Sem ter como voltar ao espaço, nem como se comunicar com o Império, né, que é pior ainda, essa expedição é dada como perdida, né? Então cabe aos sobreviventes se virar nesse mundo estranho, né? E construir uma cidade nova, completamente nova, do nada, que futuramente seria o que a gente chama de Darkover, né? Então, Jamerson, começando por você, você já falou aí, né, o primeiro livro da série que você leu, o que, é que você achou dele? Quais são as suas impressões? Na verdade, eu queria fazer publicamente um pedido de desculpas a George Lucas, porque eu descobri que Prequel é uma armadilha imensurável, certo? É o seguinte, eu não conheço a série Darkover, mas eu entendi que existia um planeta e que seres humanos caíram nesse planeta e ficaram muitos milhares de anos perdidos dentro desse planeta, reduzindo-se ao barbarismo e cruzamentos genéticos, e também cruzaram com seres que habitavam nesse planeta, e eu achei que não rendia a história. Apesar de o livro A Garden Darkover ser um livro pequeno, eu li em formato de tablet, mas o meu tablet, meu Kindle não deu a quantidade de páginas, eu creio que deve ser 120 páginas. Ele é um livro de leitura fácil, só que ele não apresenta nada interessante para mim. Caiu lá, certo? Aí a equipe começa aquele conflito que é muito comum em determinados momentos. Eles vão uma expedição para tentar fazer um reconhecimento, também um reconhecimento noturno pelas posições das estrelas, em que local do universo eles caíram, porque na verdade estavam durante um processo, e aí o navegador espacial deles quebrou num momento errado. Eles não têm ideia de onde eles caíram dentro do espaço, ou tem uma ideia muito vaga. Então, assim, quando eles caem lá, eles começam aquele jogo de interesses. O que é mais importante? Você tentar consertar a nave e ir embora, ou você tentar usar parte daquelas pessoas que são, na verdade, os colonos, eles estavam indo para uma colônia distante da Terra para colonizar aquele planeta. E isso é um choque. Mas aí vem os valores que a Marion Zimmer Bradley tenta passar. Primeiro, uma independência feminina que fica mal expressada por causa do momento em que o livro foi escrito. Seria muito mais fácil, né? Tem uma tenente, que é uma segunda ou terceira em comando lá, que ela engravida de uma relação. Por causa disso, ela não sabe se ela faz um aborto ou não. Há todo um conflito sobre isso. Há uma questão sobre orgias, sexo grupal, certo? Tudo isso muito polido. Por favor, ninguém vá ler o livro procurando cenas de sexo. Não há. Vou repetir, não há cenas de sexo. O que há são narrativas. Houve um momento de intercurso sexual na floresta entre todas Não é isso, é uma narrativa feita em meia linha. E de certo modo, a autora, ela até pudica, porque, por exemplo, quando um padre que faz parte da tripulação, ele vai no canto, e num momento da trama tem um vento lá que deixa todo mundo com a sexualidade translocada, esse padre faz sexo com várias pessoas, quando ele começa a voltar a si, ele vai e mata as pessoas por causa da vergonha. Eu imagino que daqui 100 anos as coisas não seriam dessa maneira. Ela estava refletindo, na verdade, a sociedade em que ela vivia. Eu falei do Lucas porque a gente lasca o pau na trilogia Star Wars prequel, e eu entendi que a dificuldade de você contar uma história que todos já sabem o final. Nós já sabemos, assim, quem consumia Dark Over e que era, em tese, o público-alvo inicial, quem consumia, tanto que tem uma abertura em algum lugar que ela fala, eu não lembro, por favor, que ela pede para que não leiam começando o prequel, que leiam começando os livros na ordem que ela escreveu. Assim, é muito interessante você ir lá e ver o prequel, que não rende nada. É simplesmente a história da humanidade que caiu em um planeta e ficou 250 pessoas ilhadas, e em pouco tempo, umas 50 das 250 pessoas morreram. Olha, eu tenho que concordar em parte com você, porque eu também, esse é meu primeiro livro da série, eu sequer conhecia, eu conheci a autora pelas Brumas de Avalon, mas não conhecia dessa série, nunca tinha ouvido falar dessa série até Reginaldo chegar com ela pra gente. E aí, assim, a leitura do livro fica muito claro mesmo. O Reginaldo não tinha falado, mas eu tinha percebido, eu até cheguei a comentar com ele, que tá muito claro que é um retcon. Isso tá muito óbvio. Você vê que ela tá tentando ali encaixar as coisas direitinho. Então ela faz uma narrativa muito simples, muito rápida também. Tipo, ó, começou assim, ponto. Sabe? Era essa a curiosidade de vocês, então tá aqui, ponto. Então seria algo que se o George Martin, por exemplo, tivesse mais coragem de escrever, ele faria também desse monte de coisa que existe em Game of Thrones, por exemplo, sabe? Contar as histórias passadas. Então ela fez lá rapidinho um livrinho de cento e poucas páginas, olha, começou assim, ponto. Então é muito claro que é um retcon. Agora sim, a história é muito simples, é uma leitura muito fácil de fazer, muito rápida. Eu acho que quem conhece a série, já leu os outros livros, já entrou por ela por outro caminho, vai aproveitar melhor. Mas não, isso não faz com que a gente se perca, muito pelo contrário. No meu caso, ela despertou a curiosidade de seguir adiante pela série, porque ela joga vários elementos que fica, pô, mas como é isso aqui? Ela não desenvolve. Eu acredito que seja melhor desenvolvido em outros livros. Então você vai e fica só pela curiosidade, tipo um cardápio. Ó, tem isso daqui. A minha série fala um pouco sobre isso aqui. Claro que vai entrar em outros assuntos, mas começa por aqui. Então eu peguei mais nessa vibe. Cara, é assim, eu não quis interromper o Jamerson, mas eu discordo de um ponto dele, assim. Vamos lá, cara, é assim. Que pena que não tem mais cena de sexo descrita, né, meu? Porque eu acho um barato, cara, a cena de sexo em livro. Não, isso é, mas depois aquela, quando ela aparece o padre lá, coitado, no cemitério, velho, que dó. Porque eu acho, cara, você falou do Martin, e ele é um assim que, assim, acontece duas coisas. Ou o autor faz uma coisa tão, assim, envergonhada, que fica ridículo, fica capenga, fica artificial, intercurso, assim, igual o Jamerson falou, né? E olha que a Marion Zimmer Bradley manjava de orgia, hein, meu? Não sabia disso na época, mas ela tem um know-how aí, né, meu? Ou então via... Coisa que o George Martin, espero que não. Então, cara, é isso que eu ia falar, meu. Você vê o Vocês George concordam Martin. Comigo que o Martin leva uma fã que ele não tem, né? Ah, ele é um vovozinho, né, cara? Assim, e aí a hora que ele começa a escrever sobre sexo, ele se empolga, cara. Ele parece realmente o Conan, assim, de escrever, né, meu? Assim, de tanga de texugo, né, meu? O cara perde as estribeiras escrevendo sobre sexo. Eu acho engraçado, né? A Anne Rice também é uma que, assim, ela coloca o desejo dela na ponta do lápis e escreve, e eu acho isso legal. Eu acho que é uma parte difícil de escrever, e eu acho divertido, né? Mas eu, ouvindo vocês dois, eu, assim, por mais que eu goste do livro, né, eu entendo perfeitamente isso que vocês estão falando, né? Ele é um, assim, um começo, primeiro que ele é familiar mesmo, assim, mesmo ele foi escrito em 72, talvez a gente até tenha visto já essa situação, vamos dizer assim, de reproduções, né, inspiradas nessa história, né, no clássico que a colônia que se perde e cai tem que sobreviver. O que eu acho legal são duas coisas, assim, né? Primeiro, cara, que ela coloca elementos na história para construir aquela sociedade lá na frente, né? Então são os valores que ela coloca, e eu acho que ela até faz isso de forma interessante aí, porque ela é uma feminista, ou melhor, ela era uma feminista declarada, e aqui ela tem que se render, que ela fala, vai ter certas situações físicas, de acidente, de extraordinário, de que não adianta você querer que uma mulher tenha o mesmo desempenho que um homem, né? Ou então que ela tenha as mesmas responsabilidades, ou melhor, que um homem tenha a mesma responsabilidade que uma mulher para reconstruir uma sociedade. Então, quando ela coloca esses elementos, ela está fazendo quase um advogado do diabo das ideias dela, né? Isso vai ser desenvolvido lá na frente. Só que aqui nós estamos vendo só o contraponto. Quem não leu as outras histórias realmente fica com incompleto o cenário na cabeça, né? Então, por exemplo, essa tenente, acho que é Camila o nome dela, né? Depois, futuramente, vai ter até uma deusa chamada Camila, né? Que talvez tenha uma relação com essa história que a gente vê do triângulo amoroso dela, do comandante e do outro rapaz que é o explorador do planeta, né? Mas o que é mais legal, que eu acho, é assim, que ela realmente está fazendo esses contrapontos aí, né? Pegando algumas questões, ela está defendendo certo um primitivismo, uma volta às origens, assim, mas mais pela necessidade do que como uma defesa mesmo, assim, como um posicionamento, né? Então eu acho que isso daí até reflete realmente nos dias de hoje ainda, né? Se essas pessoas se mantivessem presas no conceito, né? Na ideia de tentar construir a tecnologia, né? A sociedade que eles vieram, eles iam morrer, eles iam ser extintos, né? Então ela acaba jogando contra, né? Falando, não, nós vamos ter que reconstruir a nossa forma de viver de acordo com esse planeta que tem aqui, que ele é frio, ele é limitado, ele tem recursos limitados, ele tem poucas condições de criar tecnologia, porque ele tem poucos metais, tudo, né? E aí ela coloca mais um elemento, que é esse vento fantasma que o Jamerson disse, né? Que faz as pessoas, vamos dizer assim, se exaltarem, né? Terem uma ficarem propensas a fazer loucuras, né? Se exaltarem é o eufemismo do primeiro episódio, gente. Na verdade, é assim, à medida que esse vento fantasma vai passando, eles ficam mais contidos, mas o primeiro impulso é realmente assim animalesco, né? A pessoa se relacionar com quem estiver perto dela. E eu acho isso legal, porque aí o que, que acontece? Todas essas mulheres da nave em posições de destaque ficam grávidas, né, meu? Então, assim, é mais um prato cheio para os homens virar e falar: não, isso daqui, elas não podem voar no espaço, porque é uma condição que ela cria, que mulheres grávidas não podem ir para o espaço, e a gente vai ter que construir a sociedade aqui. Elas são obrigadas, elas não podem abortar. Então ela mexe nessas questões, assim, no meio desse cenário, que eu acho legal, independente de quem conhece a série ou não. Agora, para quem conhece a série, é isso que eu falei, os nomes que aparecem, né? Aquele Dr. Diasturien, o outro McCarran, né? Esses nomes, eles vão ser conhecidos lá na frente, nos outros livros, né? O padre aí que você comentou, Jamerson, por exemplo, ele vira lá na frente, é um spoiler menorzinho, inofensivo, mas ele vira, o nome dele é Valentim, né, o padre. Ele vira São Valentim das Neves, porque ele realmente pirou, né? Ele é envergonhado dele ter feito sexo com homens e mulheres e de ter ainda assim despertado ainda dessa loucura, e não sei se ele teve um surto que ele teve, que ele matou essas pessoas. Imagina um padre que matou. Aí ele é condenado a construir o primeiro cemitério do planeta, que é uma coisa bem legal, né? De você ver assim, que não é uma penalidade assim, né? É uma coisa assim meio de talião, assim, olho por olho. Não, você fala, esse cara já sofreu demais pelo que ele passou. Vamos deixar ele fazer a própria penitência dele. E aí lá, milênios, lá nos livros lá na frente, existe uma variação do nosso cristianismo nesse planeta, que é São Valentim das Neves, que é um padre que carregou toda a culpa, todos os pesares do mundo, né? Ele é tipo São Cristóvão, né? Que carrega o menino Jesus assim no colo. Então você vê aí, vamos dizer, a origem desse mito, assim, que eu acho isso fantástico, assim, como construção, mas vocês não têm essa informação, né? Então eu entendo perfeitamente assim vocês acharem uma história incompleta, fraca, né? E eu achar ela tão maravilhosa, porque eu tô vendo. Não acho também ela tão maravilhosa assim. Eu tô lendo, relendo, né, agora Duna, e Duna sim é maravilhoso, sim. Isso é sem dúvida. Cada linha que o Frank Herbert escreve é fantástica. Não, comparar com Duna é jogar baixo, né? É, mas você sabe que assim, a Marion Zimmerblad, como cenário, ela fez um cenário tão bom quanto, né? Assim como George Martin também tem um cenário riquíssimo e tudo, mas eu tô falando realmente de construção mesmo, do livro. Me permita uma parte, quando eu fui ver o mapa da cover, eu achei inacreditável, porque ele tem uma muralha, tem um círculo, a muralha, você que é um fã declarado da saber da muralha. É muralha ao redor do mundo, é uma cordilheira. E aí ele tem uma área de vegetação ali, eu achei assim, poxa, tem tudo para me lembrar a mão esquerda da escuridão, né? Porque é uma área só de, no centro do planeta, que tem bate-sol durante um certo período, e em determinado momento, é claro que me lembrou The Last Colony do Scalzi, mas o Scalzi deve ter se inspirado em alguma coisa na história da Bradley, certo? Mas como eu li o Scalzi primeiro, então fica a lembrança. Mas assim, eu achei o cenário, aquilo que eu vi e aquilo que é descrito, é bem limitado, né? Assim, bem tinha feijão com arroz. Mas eu entendo isso. Agora, assim, quando eu falo que eu peço desculpas ao George Lucas, é realmente sem sacanagem. Porque é difícil você contar com empolgação e inserir elementos numa história que a gente já sabe o final. A gente já sabia que Anakin Skywalker iria se tornar Darth Vader. A gente já saberia, se existisse um Palpatine na trama, a gente saberia o que aconteceria com o Palpatine. Então aqui, os fãs de Darkover, eles sabem, não criteriosamente, mas assim, existem sobrenomes, como você citou, Macaran, o Valentine, a Camila, que são assim, são personagens que quando você vai vê-lo ali a primeira vez, e até por ser milhares de anos antes, então você sabe, primeiro que eles estão todos mortos, segundo que parte do que você ouviu deles pode ter sido lendas, distorções. Mas assim, eu achei uma historinha feijão com arroz, mas tudo bem, é saudável nesse sentido. Você vai lá, lê, você não passa vergonha lendo, né? Já o prequel de Star Wars. Um livro que tem dos anos 70, né? O livro tem mais de 50 anos, quase 50 anos, ele aborda coisas que estão muito atuais agora, literalmente, sabe? Sustentabilidade, a vida em harmonia com o ecossistema, uma parte ecológica. Reginaldo, dá um panorama geral sobre essa questão. Assim, é interessante que a primeira expedição que eles fazem, eles percebem que eles aterrissaram numa parte boa do planeta, né? Porque o planeta, ele tem essa muralha aí, que ela cria quase um terceiro polo, né? Então o clima é todo maluco, ele tem quatro luas, então as marés também são complicadas, né? Então até futuramente você vai ver que a sociedade ficou limitada numa faixa pequena mesmo do planeta, né? O que é curioso, que eu nem sei se dá para entender de cara nesse livro aí, é que existe, né, uma outra espécie sapiente, né? Que vive nesse lado frio, vamos dizer assim, do planeta, e que é quase assim... eles me lembram elfos, pelo menos, assim, eles são magros, altos, né? De cabelos finos, e possuem poderes psíquicos, assim, né? E são, assim, aquele nariz empinado de elfo mesmo, assim, né? É interessante você falar isso, Reginaldo, porque eu ia até te perguntar, tentar tratar sobre isso, é que a gente tem a impressão que existe uma segunda raça, né? Porque a gente já vê no texto uma primeira raça. A gente fica com a impressão de que há uma segunda raça, mas de determinado momento é que a impressão é que essa raça não seria física. E agora você me confirma que a raça é física, né? Ela existe de fato. É física, sim, ela vive nesse lado gelado, mas como ela tem dons psíquicos, ela se comunica, né, por telepatia, então às vezes ela parece que não está presencialmente, mas está falando, principalmente com uma das mulheres, né, acho que é uma médica, que ela fica, nesse vento fantasma, você vai identificar com quem você teve relação, tudo, e ela fala que ela teve relação com uma pessoa do planeta, assim, né. Então, é a Jenny, né. Isso. Judy. O nome dela é Judith Lovatt, né? Então, e aí é engraçado, assim, que eles até encontram uma raça de... Parecem uns macaquinhos, assim, né? O povo da árvore, né? E eles até falam isso, né? Falam assim, mas peraí, existe mais de uma espécie inteligente no planeta? E eles falam, não, a Terra viveu durante muito tempo com outras espécimes inteligentes, né? Sapientes, que eram... O homem, né, os elefantes, a baleia e os golfinhos. E é curioso de você encarar desse jeito, porque realmente a gente vê alguns estudos aí que, né, os golfinhos têm nome, eles conversam, eles, né, as baleias cantam, eles têm uma estrutura social, né? Talvez eles não sejam, né, no nível de maldade da espécie humana, mas eles são sapientes, né? E ela cria esse comparativo, assim, né? Assim como ela cria vários outros, né? Eles têm que, por exemplo, começar uma agricultura, né? Essa agricultura, ela não pode passar a linha das árvores, porque nesse planeta, né, as árvores são resinosas, então se você destruir muito, né, a linha das árvores, você vai ter toda uma destruição, uma erosão, né, um desequilíbrio ecológico. Então é assim, é o homem precisando se adaptar a um planeta estranho, né? Então esses pontos eu acho muito curioso, assim, né? Mesmo eu acho que para quem tem uma primeira leitura, ela aborda isso de forma sutil na própria história, né? O fato dela falar, por exemplo, que eles não teriam, assim, uma indústria, né? Pelo menos não tão cedo, pela limitação de metais do planeta, né? Então, é até engraçado que lá no futuro, nos outros livros, a espada é algo, assim, super valioso, passa de pai para filho, né? Então, assim, ela vai criando essas coisas. E no mais pro finalzinho, eu não sei se vocês perceberam, ela fala de um cristalzinho, uma pedra azul. Isso daí é, vamos dizer assim, é a matriz lá no futuro, que você vai ver que todas as pessoas com poderes psíquicos, elas têm uma pedrinha azul, né, que fica como se fosse num embornalzinho no pescoço, que amplia os poderes deles, né? Isso, as pedras foram dadas por esses seres elevados aí, né? Ela não é assim recolhida, não é, é uma coisa que eles não têm controle, né? Mas que acaba desenvolvendo essas habilidades psíquicas que no futuro você vai entender que é essencial para viver nesse planeta com essas dificuldades, né? O clima é muito rigoroso, outras espécimes inteligentes, algumas são até mais agressivas, né? Então, essa construção aí eu acho um barato, cara. Eu acho realmente, assim, talvez não seja um primeiro contato, como a própria autora falou, assim, começa por aí, tenha um conhecimento um pouco das histórias e em determinado momento volta para cá, porque é um livro interessante, né? Eu nem sei já, meu, assim, se assim, você recomenda esse livro, assim, para alguém, porque também tem essa história da autora, cara, que eu, mesmo tendo crescido lendo esses livros, é uma coisa que me incomoda um pouco, assim, mesmo gostando desse universo, cara. É um conflito que a gente também tá aprendendo a conviver, assim, né? Você separar a obra do autor e a conduta e as coisas que o autor faz, assim. Então, eu acho que a gente começou errado, viu, Dão? Eu assim, particularmente, eu costumo separar bem autor e obra, exceto quando é uma coisa muito, muito pesada, como é o caso dela, né? Aí fica a se pensar. E se vocês tiverem a oportunidade, leiam As Brumas de Avalon. Falar assim, né, Jamerson? Leia o livro Universo em Desencanto. Bom, então, amigos e amigas, é isso. Sejam bem-vindos à Biblioteca Universo e até o próximo mês com mais uma grande obra a ser discutida aqui. Tchau. Tchau. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.